Eu prometi estudar com vocês trechos importantes do Apocalipse. Nesta cruzada da comunhão com Deus, o Deus que é amor, não Deus que lança uns contra os outros. Porque para isso existe na Terra muita gente a fazer. Nós temos observado muita coisa na leitura simples do livro mais importante da Bíblia Sagrada, na definição do irmão Zarur. Livro mais importante da Bíblia Sagrada na atualidade, o Apocalipse. Inclusive porque, vejam vocês que o Apocalipse foi colocado por Deus no final da Bíblia, encerrando a Bíblia. A Gênese mosaica conta de forma simbólica para nós a formação do mundo. É curioso, certos críticos contemporâneos exigirem de Moisés uma linguagem que a civilização levou milhares de anos para proferir e ser entendida. Então, na Gênesis, Moisés relata a criação do mundo numa linguagem simbólica. Mas se você tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, como Jesus determina que tenhamos ou nos aconselha a ter, você vai compreender perfeitamente todo o enquadramento universal da criação pelas concepções mais modernas, que amanhã serão antigas também. Porque o homem religioso, quando ele tem uma mente evoluída, ele intui muita coisa que a ciência somente mais tarde vai concluir pelo cálculo, pelo laboratório. Na Gênese, o grande chefe hebreu fala da criação do mundo. No Apocalipse, o próprio Jesus mostra à humanidade o surgimento de um outro mundo, um novo céu e uma nova terra. E o nosso Brasil, tantas vezes desvalorizado até mesmo por alguns da sua própria gente, tem uma função notável nestes acontecimentos. Tudo que assistimos é a preparação disso que vem por aí. Porque assim como existe o determinismo humano, existe também, aprendemos nas diretrizes espirituais da religião de Deus, agora passadas para o inglês. Vocês estão vendo aqui a capa da primeira edição em inglês. Aprendemos que existe o determinismo divino, do qual o determinismo dos homens é uma pálida, inexpressiva mesmo feição. A missão do Brasil neste final de ciclo. Eu vou ler tudo de novo, porque aí muita gente vai recordar e vai ficar melhor entendimento. Leio? Vocês entenderam então que tanto a Gênese mosaica quanto o Apocalipse de Jesus falam na criação de mundos. A Gênesis mosaica no mundo material, o Apocalipse principalmente do mundo espiritual que desce à terra. A missão do Brasil neste final de ciclo apocalíptico. Qual a missão deste país neste final de ciclo apocalíptico? A resposta que nós vamos desenvolver está em resumo publicada em muitos órgãos da imprensa. O Brasil possui uma grande tarefa a executar neste fim de ciclo, mas necessita criar consciência do seu próprio valor. E por não sermos xenófobos, podemos dizer que o Brasil precisa se voltar também para o seu tesouro íntimo. A riqueza do país está no coração de quem? No coração de seu povo. O povo brasileiro, o povo rico espiritualmente, rico de tradições e de esperança, e para nós a esperança não morre nunca, pode formar e criará uma grande civilização. Sim, pois as civilizações surgem onde o homem tiver firme vontade de realizar. Aliás, na religião de Deus, nós temos um pensamento que todos vocês gostam muito. Qual é o pensamento? Quem quer fazer? Faz. Quem quer fazer? Faz. Quem quer fazer? Faz. Quem quer fazer, faz. Mas é evidente que é o bem, minha gente. Faz o bem naturalmente, porque para fazer o mal já existe muita gente. Escuta, eu li até um telegrama aqui num dos programas que estão citando aquela composição das andorinhas: felizes daqueles que não desanimam nunca e que nos invernos da vida esperam as andorinhas em sua volta. Dá pra cantar, hein? Porque muita gente ficou curiosa em saber a música, que vai fazer bem aos que estão escutando. Vamos lá. Mas vamos então cumprir o que manda a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Levar o apocalipse de Jesus a todo o mundo. Porque muita coisa que eu digo aqui, eles datilografam e depois isso vai para as revistas, os jornais. E é importante que hoje tantos irmãos estejam aqui presentes para conosco poderem estudar o apocalipse do Cristo e o enquadramento do Brasil no apocalipse. Lembre-se que o irmão Zarura afirma: Jesus, quando voltar, encontrará o templo da boa vontade erguido pela boa vontade dos homens, iluminada pela boa vontade de Deus. Essa parte já fizemos? Está! Está erguido ou não o templo da boa vontade? Está! Então vamos levar o apocalipse para erguer dentro dos corações esse templo vivo de Deus. As civilizações surgem onde o homem tiver firme vontade de realizar. A matéria é a missão do Brasil neste final de ciclo apocalíptico. Quando o homem quer, transforma o deserto em lavoura, cria uma legião da boa vontade que recebe católicos, protestantes, espíritas, esoteristas, umbandistas, judeus, muçulmanos, materialistas e todos mais. Quando o homem quer, se não pode evitar a catástrofe que ele mesmo semeou, pelo menos pode planejar sua própria sobrevivência. Planejar e realizar antecipadamente. Aliás, para os iniciados espirituais da religião de Deus, para aqueles que percebem as coisas espirituais das quais se originam as materiais, eles devem recordar o que eu botei na coleção Brasil e Apocalipse. E diz assim: o segredo para a sobrevivência no Armagedon, na grande tribulação, é estar integrado no Cristo de Deus e nas leis universais que regem a humanidade. Bombas, com todo o desarmamento que existe, os homens já construíram uma que faz um buraco no chão, cai, vai fazendo, explode lá embaixo. Quer dizer, não adianta esconder-se. Mas se você se coloca sob a proteção do Cristo, das leis que regem a vida, a morte, a destruição, a construção, a renovação, e o nosso lema é renovar ou morrer, então você está de acordo com aquelas leis que cuidarão da sua sobrevivência. Aliás, nós sempre sobreviveremos, que a vida é eterna e o Espírito é eterno. A missão do Brasil neste final de ciclo apocalíptico não é subjugar o mundo pela violência. É só vermos o que acontece na história. Geralmente uma nação domina a outra pela violência, não só das armas que dão tiros. A missão do Brasil neste final de ciclo apocalíptico, portanto, não é subjugar o mundo pela violência, mas enchê-lo de luz, levando a todas as nações a mensagem do novo mandamento do Cristo, que está retornando triunfalmente à terra, conforme prometeu. Eu voltarei, disse Jesus. Portanto, ele voltará. É a renovação espiritual de que tantos povos precisam. Sim, os povos precisam de renovação espiritual para que realmente venhamos habitar um novo céu e uma nova terra com a nova Jerusalém prometidos por Jesus no Apocalipse àqueles que perseverem até o fim. E aí vem o Apocalipse, segundo João, capítulo 21, versículo 1, o novo céu e a nova terra. Vi novo céu, vi nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Que coisa, hein, minha gente? Vocês estão prestando atenção a isso aqui? Vi novo céu. E vi nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, a serviço de Deus, vamos cumprir a segunda parte da ordem de Jesus. Vamos trabalhar. Que o trabalho resolve todos os problemas que afligem o homem. Porque se a fé nos fortalece, o trabalho nos realiza. Se a fé nos fortalece, o trabalho nos realiza. Vamos em frente, portanto. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.